Vou te falar em 5-5, lembrança que vai, saudade que vem. Irmão, abraça forte seu pai, enquanto cê tem histórias e várias, memórias, dores e glórias. São preparatórias pro tempo ruim que sempre vem. O imigrante nordestino, menino de encruzilhada na Bahia, na estrada SP destino. Zona sul de Sampa, 70, cabra da peste do Agreste. No fio da faca, truta nem tenta, no seio da família aconchego. A irmã que abraça forte chora quando eu não chego. Ficou pra trás a solidão e a dor, um sertão de terra árida, tristeza, agonia e rancor. A esperança renasce na selva, a vida que se renova na relva. Fez valer por cada légua, novas rotinas e novos lugares. Novas pessoas, coração aponta um em um milhão de olhares. Qualquer quebrada é o mesmo cenário, o bar do pão, leite do bilhar, criança e jogo de baralho. Ninguém me disse o endereço do amor, mas meu pai me contou, no bar do Nil que tudo começou. Enquanto sonhava de longe, lhe olhava Maria, pra si mesmo falava, um dia ela vai ser minha. Um casamento em 76, família grande, 4 filhos, e o primeiro canta pra vocês. Irmão, a vida sempre vai nos ensinar, ensinar eternamente, é isso. Também sei que essa noite você vai chorar, chorar, pra merecer os risos. Se a fé move em montanhas, também vai mover todos os precipícios. E de repente, quando o dia amanhecer, o sol sempre ilumina, é isso. O 981, sua caçula se foi. Recém-nascida, um anjinho voou e se foi. Nova tragédia em velho roteiro. Quando seu pai tirou a própria vida, foi o mesmo desespero. Temores vêm e vão, mas nunca vêm em vão. Sempre tão perto do fim, a porra desse mundo cão. O 994, último abraço, última cena, último gesto, último ato. Golpe da vida, enterrar a própria mãe. Gole amargo só de dor e não de champanhe. É impossível entender a vida, logo em seguida a separação no mundo, homem sem família, contando passos na estrada. A vida é uma puta vingativa que te mata por tudo e por nada. Recomeço é a palavra, nova família é cura, uma possível cura, não, não, não, chapa. 99, 2000, ano novo, tio no carro com a mulher e filha. E ninguém sorriu, 18 horas de UTI, pesadelo. 2018, ele ainda tava aí, vivão e vivendo. Lição de vida nessa porra, só a covardia da esquizofrenia pra parar você, porra. É uma parte de mim que se vai, cada linha, cada verso, tudo lembra meu pai. Irmão, a vida sempre vai nos ensinar, ensinar eternamente, é isso. Também sei que essa noite você vai chorar, chorar, pra merecer os risos. Se a fé move montanhas, também vai mover todos os precipícios. E de repente, quando o dia amanhecer, o sol sempre ilumina, é isso. Ainda sou um garoto inocente que acreditava que seu pai herói viveria eternamente. 43 na vida, o que que eu não vi? Quando perdi o Mike, o que que eu sofri? Ali eu morri e renasci no seu abraço, cansado. Meu coração me trai agora e choro, sigo sem você do lado. Pai, faltou você aquele dia. Seu terceiro neto preso, o destino é um cão que vem na covardia. No mesmo dia teve festa, deixa eu falar pro cê como é que é linda sua bisneta. Deixa eu te falar que a tia até venceu a meta, que o tio Lu é pau de dar em doido, tá firmão, mas não se conserta. Tô na saudade de carona e sinto nos seus braços, quando nos meus braços pego a sua sanfona. Me deu a música e eu não vou negar, entendi, Luiz Gonzaga, te ouvindo tocar. Ré, Nelzão, segura o coração, sua segunda neta traz outro bisneto, aumenta a quarta geração. Me vem? Águas vermelhas do céu, você me olha, eu sei, a viagem não é mais a mesma. Sem você aqui o mundo mudou. Quem perdeu um pai amado sabe o valor. Falou por mim, cantou por nós, em oração, pai. Onde estiver, escute essa canção. Ei, irmão, a vida sempre vai nos ensinar. Eternamente é isso. Também sei que essa noite você vai chorar. Pra merecer os risos. Se a fé move montanhas, também vai mover todos os precipícios. De repente, quando o dia amanhecer, no, no, no, no, no, no. Irmão, a vida sempre vai nos ensinar, ensinar. Eternamente é isso. Também sei que essa noite você vai chorar, chorar, pra merecer os risos. Se a fé move montanhas, também vai mover todos os precipícios. E de repente, quando o dia amanhecer, o sol sempre ilumina.